173, chamo Centro Recife, frequência 1251, alternando 3325, uma volta. 251, 3325, obrigado, bom dia. Sai Salvador, é o gol 1161. Do centro de informação Charlie Bravo da Copa. Charlie 1201. Tomarei. Salvador, um bom dia, gol 1161, ciente da Charlie Bravo Copa. Bom dia, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Mótiva. E ando 1-0, Taubaté. Transponder 5-1-0-1, controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado então 360, da El, Leda, Mótiva, ando 10, Taubaté. 5-1-0-1 e 1-2-0-8, controle de Salvador. 1-1-6-1, correto, reparte pronto para o pistão de acionamento. Reportarei. Salvador, bom dia, eu tenho 3601, com informação Charlie, autorização com o ônibus. Então 3601, bom dia, autorizado com Gonhas, nível 360. Decola da 1-0, curva direita, subida da El, linha da Mótiva. E apesulo 1-0, Ubaje, apesulo 1-6, após conforme rota do plano. Transponder 5102, controle 1-2-0, decimal 8. Então 3601, estou autorizado com Gonhas, nível 360. Recola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda, Mótima, abandono 1-0, pulpado, abandono 1-6, está informado. 5-1-0-2, é o transponder, 1-2-0-8, é controle. 3-0-1, correto, reporte para o pistão de acionamento. Reporta. Uno, Uno, meia, Uno, pushback pela mesma posição, frente. Autorizado, ponte 7, táxi. Chama aí, táxi. Transportar seu PLB na 74, Galeão, estamos ao pé 4:28. Uno 61, táxi autorizado até o ponto de espera da piscina 0, torre 118, decimal 95, NH1 no 04, bom voo. 1895 no 04, não pode esperar chamar aí. Obrigado e um bom dia. Portão 8. Possível autorizar o subtáxi da 3601. Autorizar o chamado táxi da 3601. Salvador, bom dia, Gol 961. 961, muito bom dia. A Lima tem cabeceira no zero. A Lima tem no zero, Gol 961. 961, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 160 graus, 06 noite. A Lima decola, pistão no zero, Gol 961. No 961, decolado 27, no controle Salvador, 208. Controle 208, bom dia, obrigado. Bom voo. Salvador, bom dia, Gol 1961. Gol 1961, no contato radar, se mantém em 360, voa Leda. Ok, 360, dá presente, voa posição Leda, é isso? Afirmo, Leda. Taxi autorizado de Apache Índia, ponto espera torre 1-1-8-9-5, ajustando 014, bom voo. Chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 1-3-3-2-4-2-5. 25-1-3-3-2-5, obrigado, Matheus.